Corações, Cruz das Almas, Bahia. Isso é mais um do ZM, hein? Coração ressacado e esse copo meu pela metade. Cerveja gelada não cura a saudade, nem traz de volta a pessoa amada. A gente finge que tá bem, mas é cada recaída que dá. O dedo chega, coça de vontade de ligar, mesmo sabendo que vai recusar. Recusou. E só de imaginar outro beijando a boca dela, na horizontal fazendo amor com ela. E ai, ai, meu coração apela. Vou virar um zetelo pra te esquecer. De amor eu nunca vi uma pessoa morrer, mas eu já vi, foi muito bebo, um apaixonado. E é nesse perfil que hoje eu me encaixo. Vou virar um zetelo pra te esquecer. De amor eu nunca vi uma pessoa morrer, mas eu já vi, foi muito bebo, um apaixonado. E é nesse perfil que hoje eu me encaixo. Coração ressacado. Lanchonete Big Sabor, nossa amiga Bárbara, tamo junto, hein? Imaginar outro beijando a boca dela, na horizontal fazendo amor com ela. Ai, ai, ai, meu coração apela. Vou virar um zetelo pra te esquecer. De amor eu nunca vi uma pessoa morrer, mas eu já vi, foi muito bebo, um apaixonado. E é nesse perfil que hoje eu me encaixo. Vou virar um zetelo pra te esquecer. De amor eu nunca vi uma pessoa morrer, mas eu já vi, foi muito bebo, um apaixonado. E é nesse perfil que hoje eu me encaixo. Vou virar um zetelo pra te esquecer. De amor eu nunca vi uma pessoa morrer, mas eu já vi, foi muito bebo, um apaixonado. E é nesse perfil que hoje eu me encaixo. Coração ressacador.